Questioner 6251, total porta 99, ao tranvia 4 horas no Terra Galeão. Autorizado até o ponto de espera, via Índia, pátio Índia, no ponto de espera chama pronto, 10 no 9 o ajuste. 19, 17, pátio Índia, ponto de espera, linha 4 pronto, Questioner 6251. Tirar 6251 autorizada, linha de colar pista 10, 140 graus, 1612 nós. Uno decolou às 33, 1208, bom voo. 208, obrigado, 62. Salvador, bom dia, Oceania 6251, passa 2000 pés para o 360, na Dael. 6251 da Ocean, contato radar de colagem sul ao 360. Sobe ao nível 360, 6251, pode voar direto, posição Dael. Pode voar a Leta, direto Leta da presente, 6251. Maravilha, direto ali da 625. 6251, chame o Seta Recife em 1251, alternando 13325. 251 com Recife, 3325 alternando, poxa, né, 6251. Hotel, está na posição 2, solicito autorização de tráfego. 6749 cobra. Pronto para cobra, WebCheck 6749. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decolagem da pista 10, curva direita, da El Leda Bridge. Após Bridge, AP Zulu 16. Bravo Hotel Zulu. Trive e após conforme. 120, decimal 8. 5426, transponder. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bridge, Up Zulu, 16, Bravo, Hotel Zulu, Trive, procede conforme o plano, controle 120.8, transponder 5426. Corretinho para pushback acionamento. Vai chamar para push acionamento, 5749. Galeão, aguarde, claro. 4 do lado, na posição 2, solicita estacionamento. Autorizado, chame táxi. Chamo para táxi, 74 do lado.